mais tradicional de Bragança está em festa, pois está completando mais um ano de aniversário. Totalizando 9 anos de muita festa, alegria, diversão e curtição. Esta é a família Catapulta. Uma equipe formada por amigos, irmãos e familiares, onde o maior intuito é fazer a alegria de todos, sempre brincando em paz. Aqui está a família Catapulta. Humildade e simplicidade sempre. Venha e faça parte dessa família você também. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. É DJ Lohan, meu irmão. Esta é a família Catapulta. Sempre brincando em paz. Vai, toma. Vai, toma, só dos pop. Vai, toma. Vai, toma, só dos pop. Vai, toma. Vai, toma, só dos pop. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bar do Tota, o melhor de Bragança. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Mas que eu te faço fumaça e não tenho vergonha. Dá um gritinho aí quem gosta de fumar maconha. A putaria no pistão vai começar. Piscina Bar, vem, conheça essa maravilha. Tá gravando? Esse é Moral em Bragança. E dá-lhe a bicada. E louco, tio, mete suas bicadas, passa. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada. Era isso que vocês queriam? Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia, ele tá furioso. Agora senti a pressão da bicada. O águia voou, voou, o águia voou, deixa voar. Bicadão, dão, bicadão, dão. Pop em live, TikTok, solta o batidão. Bicadão, dão, bicadão, dão. Pop em live, TikTok. Família Catapulta, com eles a diversão é garantida. Billy Brasil. Brasil. Brasil. DJ Lohan que tá tocando, DJ Lohan que tá tocando. Esta é a família Catapum. Uma equipe formada por amigos, irmãos e familiares. Acha de marra, essa menina é só porque não me provou. Ela é tomada, dá aula em cima, só quem eu sou, teu professor. Não tem nada, é só relaxa, quando acende e faz de massa. Eu sou sedento, ela é sedenta, então demorou, vamos ver quem aguenta, vamos ver quem aguenta. Tento me enganar, não quer mais parar. Tu pago pra ver, tô de você. Tento me enganar, não quer mais parar. Tu pago pra ver, tô de você. Tento me enganar, não quer mais parar. Tu pago pra ver, tô de você. Se contar,

Rio. Pressão, pra trás e mais no beat, se do Neto é só patrão e traz Sandon. Hoje deu bom, e tá chegando o crocodilo pro alto, levanta a mão e traz Sandon. Hoje deu bom, e tá chegando o crocodilo pro alto, levanta a mão. Eita, eita, eita. Família Catapulta. Humildade e simplicidade sempre. DJ Mariano, the human machine, playing the best for you. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Watching her, but she's looking at you. Just looking at. The game we play. Who knows why it's gotta be this way? Just looking at. Esta é a família Catapulta, sempre brincando em paz. Look into my eyes, can't you see they're open wide? Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Oh yeah! Don't you know it's true, girl? There's no one else but you. Would I lie to you, baby? Yeah. Look into my eyes, can't you see they're open wide? Would I lie to you, baby? Would I lie? Oh, yeah. Don't you know it's true, girl? There's no one else but you. Would I lie to you, baby? Yeah. Look into my eyes, can't you see that? Would I lie to you, baby? Would I lie to you, baby? Yeah. Don't you know it's true, girl? There's no one else but you. Thank you.